Queres uma lembrança de mim? Pede-me agora, pois vou partir e pode ser que por aqui não volte nunca mais. Se tu queres uma lembrança de mim, pede depressa, pra que eu te deixe o coração que no meu peito não se cansa de chorar. Eu sim quero uma lembrança de ti, um doce beijo, um beijo ardente como o sol, que queime toda esta ansiedade de amor. Um beijo teu, um doce beijo, é uma lembrança que jamais esquecerei. Pede-me agora, pois vou partir e pode ser que por aqui não volte nunca mais. Se tu queres uma lembrança de mim, pede depressa, pra que eu te deixe o coração que no meu peito não se cansa de chorar. Eu sim quero uma lembrança de ti, um doce beijo, um beijo ardente como o sol, que queime toda esta ansiedade de amor. Um beijo teu, um doce beijo, é uma lembrança que jamais esquecerei.